Preparem-se agora às portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Interweb, que vai para o ar sempre de terça à sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Como é habitual, às quintas-feiras nós trazemos-lhe músicas de artistas conhecidos, mas cujas músicas são, de facto, desconhecidas ou então pouco conhecidas. É o que hoje vamos trazer aqui à antena e vou trazer aqui estas mesmas músicas como uma seleção particular. Eu hoje optei pela primeira faixa, na maioria dos casos, lá está, optei pela primeira faixa do primeiro álbum de muitos artistas, de alguns artistas, que foi de facto o seu primeiro sucesso. Ou sucesso, ou faixa que ficou por ser sucesso, não é? Mas não é só isso que eu lhe vou trazer. Vou trazer-lhe uma música. Vou trazer uma música que de facto não fez sucesso, também porque não foi single. Vou trazer uma música que era para ser single e não foi. Vai ver, hoje há aqui um bocadinho de tudo nesta edição do Musicália. E bem, é precisamente por aí que vamos começar. Vamos começar com I'll Never Stop. A música de Britney Spears fez parte do seu primeiro álbum, Hit Me Baby One More Time, de 1999. E desse extraem-se alguns sucessos. Well, Never Stop não é o caso. Mas é uma música muito bonita e que acabou mais tarde, no meio cibernético, no meio onde nos encontramos, a internet, acabou por fazer muito sucesso. Foi inclusive depois reeditado por num CD que só circulou para os fãs. E nesse CD incluem-se músicas de Britney Spears que nunca chegaram a ser lançadas, e outras que, apesar de terem sido lançadas, acabaram por não fazer o sucesso ou esperado, ou porque nem sequer foi aposta, que foi o caso deste I'll Never Stop. Mas o que é certo é que esta música fez sucesso, mesmo não sendo single, entre os fãs começou a fazer sucesso e hoje vamos trazê-la aqui à antena. Vamos depois ficar com Maya, aquela famosíssima cantora que participou, entre outras... participou na música Come To Me, de Ricky Martin. Participou também naquela famosíssima Lady Marmalade, onde também entraram Christina Aguilera, Lil Kim e Pink. Na altura era só Christina Aguilera a conhecida, ou praticamente só. Maya estava ainda a surgir no meio musical, tal como Lil Kim e Pink. Bom, Lil Kim perdeu-se, Pink por acaso mantém-se, Maya está entre o foi e o ficou. Vamos recordar Luxurious, do álbum de 1998, se não é o primeiro, é dos primeiros desta cantora. E depois vamos ficar com um tema que era para ser single e não foi. É o tal que lhe falei no início. A música é de Dido, chama-se Don't Think of Me. É uma música, é faixa 3 do álbum No Angel, do ano de 1999, se não estou em erro, 2000. Era para ser um êxito, era suposto. Era suposto ser lançado no verão. Mas a verdade é que Here With Me e Thank You fizeram um sucesso superior ao esperado e, portanto, este Think of Me acabou por ficar na prateleira. Não foi lançado também porque, bom, isto aqui houve uma situação muito gira. O álbum, as músicas fizeram muito sucesso, mas o álbum não vendeu tanto quanto isso. Fez muito sucesso e estava ali pelos tops em que elas apareciam, quer a Here With Me, quer a Thank You. Faziam ambas muito sucesso, mas os discos não vendiam muito e, como tal, não foi a aposta Don't Think of Me no terceiro single. Dido voltou a lançar mais trabalhos e com esses obteve sem dúvida mais sucesso, pelo menos em termos de vendas, mas vamos recordar este Don't Think of Me, a música que era para ter sido single e não foi. É desta maneira que iniciamos esta edição do Musicália desta quinta-feira, 3 de junho de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou ficar consigo até bem perto das 21h, à altura em que depois vai começar o Beat Sound, mas isso já são outras batidas. Para já, é mesmo o Musicália que começa agora. They say in this world, nothing lasts. taken your places with your mind and soul. Like springtime makes me feel better, taking me higher, feeding my fantasy. It feels so good. Yeah, it feels so good. Giving you life. Sweet smile, baby. Don't think I Does it bother you now? The clothes you told me not to wear. Does it bother you now? All the angry games we play. Does it bother you now? Que ficamos com as três primeiras músicas, vamos ouvir mais três músicas que não são assim conhecidas, até porque também já passou por elas muito tempo. E eu, a esta altura, especialmente a primeira, eu quero lhe dizer quem é que vai cantar para ver a diferença. Se acompanhou Cher nos últimos anos, vai ver que a música, que a voz inicial não tem nada a ver. É verdade. Cher, com um tema de 1967, interpretado o tema Bitter Sea Down Kings. É uma música, primeiro é uma balada, uma música mais... não sei bem classificar o género, mas é uma música bem distinta daquelas últimas que Cher nos habituou. Depois vamos ficar com o tema Under My Thumb. A música de Tina Turner, de 1975, é também a música primeira do seu primeiro trabalho. Aliás, como é o caso também de Cher. E depois vamos ficar com também outra música. Esta é fácil, esta artista é fácil de reconhecer. Tina Turner também, mas Celine Dion muito mais. A música que se chama, a música chama-se Gloria, e é uma música que foi gravada em 1981 para o CD de Músicas de Natal, interpretado de princípio a fim pela Celine Dion. E pronto, foi também o seu primeiro trabalho. Tinha a pequenita na altura, uns 12, 13 anos, se não estou em erro. E portanto, não teria mais do que 13. E pronto, é giro olhar para trás e ver que já naquela altura, Celine Dion, a canadiana que encantou o mundo com My Heart Will Go On, por exemplo, ou com All By Myself, já na altura cantava... E cantava e encantava, era uma coisa fenomenal. Com 13 anos, Celine Dion, com aquela voz toda, meu Deus. E é uma coisa, então, fenomenal. Não me surpreende depois que tenha tido o sucesso que teve. Mesmo em temas cantados em francês, como Pourquoi tu m'aimes encore, ou Je t'endais, enfim. Ou A quatre pas d'ici, enfim. Mas vamos então à música. São estas três que vamos ouvir nesta emissão do Musicalia para esta noite de 3 de junho de 2010. E recordo então os nomes: Cher, Bitter Sea Down Kings; Tina Turner, Under My Thumb; e Celine Dion, um tema em francês chamado Gloria. 1967, 1975, 1981 são os anos respectivos destas três músicas que começam a tocar agora. You better sit down, kids. I'll tell you why, kids. You might not understand, kids, but give it a try, kids. Now, how should I put this? myself to school on time. I know you'll do the things your mother asks. You're gonna need your muscles to stay in line. Keep in mind, your mother's gonna need your help a whole lot more than she ever did before. Number five, it's over little things, 'cause I won't be here to stop them anymore. I know you don't want this, and neither do we. But sometimes things happen that we can't foresee. Now try to be calm, kids, and don't look so sad. Just 'cause I am leaving, I'll still be your dad. Just remember I love you, and though I'm not here, just call if you need me, and I'll always be near. Say your prayers before you go to bed. Make sure you get yourself to school on time. Your mother asks, you're gonna need your muscles to stay in line. Keep in mind, your mother's gonna need your help a whole lot more than she ever did before. Number five, sober little things, 'cause I won't be there to stop them anymore. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. Thank you. vida. Que hoje foi um pouco mais extensa, vamos acabar com um single dos ABBA. Um single que, na verdade, não foi mais do que um tema que não fez qualquer sucesso. Foi lançado em 1970, foi o primeiro trabalho dos ABBA, com o título Wicca. Era assim que se chamava o álbum. E era todo ele cantado, imagino, em sueco. E quem diria que estes rapazes e raparigas, que estas quatro pessoas chegariam ao ponto que chegaram. Iniciaram da forma calminha que vamos ouvir e acabaram com umas baladas de encantar o mundo inteiro. O musical está de volta amanhã, à mesma hora, 20h30, no que toca a músicas que não são conhecidas. Isso só de hoje a 8 dias. Mas, até lá, há muita programação para acompanhar. Vamos ter músicas que também não conhece. No Almalusa, no Sonoplastia, no Rádio à Tarde, na Noite Entre Todos. Coisas novas para descobrir sempre, todos os dias, aqui na Rádio Antena Web. Cada vez mais a sua rádio. Para terminar então, ABBA do álbum Wicca, lançado então no ano de 1970. Da minha parte é tudo, já a seguir Firmino Pereira arranca com mais um Beat Sound. Um forte abraço e até amanhã. gröna, visste himmelen blå, visste stjärnorna vackra, men ändå. Du som bor på en planet fylld av krig och ensamhet, säg hur lång väg kan du räkna med att gå? Slippa gå kring bland asfalt och betong. Ja, då skulle vi försöka att göra allt som vi redan borde gjort en gång. Tänk om jorden vore ung, tänk om jorden vore ung. Kunna somna in var kväll och slippa sörja över sånt som någon annan gjort fel. Tänk om jorden vore ung och vi var med från början. Tänk att bygga upp.